meditação para ativação do centro pituitário pineal. Sente-se confortavelmente em uma cadeira, com as costas retas, sem forçar. Os braços ligeiramente estendidos em cima das pernas, com as palmas viradas para cima, numa posição cômoda e relaxada. Coloque-se numa posição de quietude. Silencie a mente e silencie as emoções. O silêncio é a lacuna da criatividade. Neste estado de quietude e relaxamento, dirija a atenção para a glândula pineal, que fica no centro do cérebro. É pequena como uma lentilha. Nesse estado, tens a atenção para a glândula pineal e, com uma simples ordem de comando, ela se acende, brilha, derramando-se sobre nós. Visualize uma esfera de luz incandescente, que começa a irradiar abundantemente a ambos os hemisférios cerebrais. Pode visualizar a esfera de luz iluminando o hemisfério direito e também iluminando o hemisfério esquerdo. Perceba ambos hemisférios iluminados. Sinta esta esfera de luz. Ela se expande tanto que esses raios que saem de sobre a nossa cabeça vão ao encontro dos raios coloridos, como que um arco-íris de luz, que dançam diretamente da fonte, pai, mãe, o arquétipo 1, conectando-se à fonte. Toda a nossa atenção está agora na fonte. É importante, nesse momento, se preparar para o nosso processo criativo. E agora sentimos passar dois raios de luz, rosa e amarelo, direto da fonte. Passam pelo centro pineal, descendo para o centro do coração e ancorando-se ali, até formar um sol em constante expansão, irradiando alternadamente em formas de luz rosa e amarelo, em harmonia com a respiração, sem forçar. Isso nos permite extrair a energia, amor, direto da fonte, para nós e para os outros, respiramos suavemente, sem alterar o ritmo harmônico. Ao inspirar, enche-se da luz rosa e amarelo do centro do coração, em direção a nós. Expira esta luz para todos, sem limite. Temos assim habilitado uma conexão de rede com o nosso pai e mãe, que assume o governo de nosso ser, deslocando o humano em nós para acomodar a nossa divindade que começa a despertar. Agora sentiremos passar os raios de luz coloridos como um arco-íris da fonte por meio de nossos braços e nas pontas dos dedos, como raios longos e puros. Nós podemos enviar para onde queremos chegar. Finalmente, chegamos às ativações como uma espiral violeta elétrica que nos envolve rapidamente, desde os pés até acima de nossa cabeça. E ao encontrar-se ali com os raios coloridos como arco-íris dançante da fonte, que diz que somos seres de energia livres, harmônicos, capazes de co-criar com a fonte pai e mãe do arquétipo 1. É o momento de começar o processo co-criativo. Para isso, damos a ordem para reacender a luz da glândula pineal, que projeta na frente da glândula pituitária, que se acende como uma flor de luz, que abre, irradiando sua luminosidade, até ocupar o centro pineal pituitário por completo, como uma tocha de luz. Devemos fazer surgir do centro desta flor um portal em formato retangular de luz, coloridas como arco-íris, que começa a crescer e subir até nos envolver completamente. É nesse espaço colorido e é nesse espaço colorido como um arco-íris que subimos, ultrapassando o portal de luz, até o local de criação superior, até a fonte. Permanecemos alinhados com o sentimento de amor e aceitação, com nossa atenção sempre na fonte. Trataremos de manter este alinhamento durante todo o processo criativo. Neste momento, daremos a ordem de passar até o centro da nossa caverna violeta e nos encontrarmos no centro dela, dispostos a realizar tratamento criativo alquímico. nós solicitamos uma luz violeta que surge do centro da caverna e damos a ordem criativa que esta luz ilumine, consuma e varra toda a imperfeição de nosso corpo físico. Agora repetimos a ordem dirigindo ao nosso corpo emocional. Damos a ordem criativa que esta luz violeta ilumine, consuma e varra toda a imperfeição, dissolvendo e consumindo todas as acumulações, produtos de nossos horrores criativos em relação ao nosso estado emocional, as nossas emoções. Agora repetimos a ordem dirigindo-nos ao nosso corpo mental. Damos a ordem criativa, esta luz violeta, visualizando essa luz, dissolvendo e consumindo, varrendo todas as imperfeições acumuladas aí, produto de nossos horrores criativos, conhecidos ou desconhecidos, se dissolvem e se consomem. Agora podemos também limpar tudo aquilo que é aparência de imperfeição, carência, escassez, medos, sofrimentos, tudo aquilo que não queremos experimentar em nossa vida. Visualizamos que se consome e se dissolve agora. Este exercício alquímico se completa. Visualizamos que passa no centro da caverna um raio dourado em nosso corpo físico, emocional, mental. E que tudo aquilo que foi dissolvido desapareceu de nossa vida. Visualizamos-nos como um grande sol de ouro, resplandecente, harmônico e perfeito. Grato, grato, está feito, está feito, está feito. Namastê.